André Cedeiros. O Moral de Ipicoara. Aqui, que solinho é esse? Ai, alô, Rodrigo Divulgações, tamo junto, viu? Alô, Igor da Parelhinha Avelã. Logo o forasteiro, vai, negão. Vem que vem. E essa quarentena só entrou pra dar problema. E essa quarentena só chegou pra dar problema. E empatou as festinhas e até os esquemas. Empatou as festinhas, eu disse até os esquemas. As novinhas tá com medo até de ficar com os caras. Toma, toma, vai. E toma, vai, lapada. Toma, vai, toma. E toma, vai, lapada. Toma, vai, toma. E toma, vai, lapada. Toma. Receba, cliente vai tirar lapada. E toma, vai, toma. Receba, vai lapada. Toma, vai, toma. E toma, vai lapada. Toma, vai, toma. Receba a lapada. E pra catar essa junto comigo, vou convidar meu parceiro, o Vingança, viu? Chega pra cá, Vingança. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma